Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, amigos e amigas ouvintes, com a apresentação de Osmar de Carvalho, e que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. E como sempre, damos início a esse trabalho pronunciando o mantra da vida una, o mantra composto por uma discípula dos grandes mestres da Fraternidade Branca, e assim desejamos sintonizar esse trabalho com aqueles grandes mestres para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então vamos nos tranquilizar, relaxar o nosso corpo físico, serenar a nossa respiração, respirando lenta e profundamente, fechando os nossos olhos e sentindo o batimento cardíaco, e dentro dos nossos corações visualizemos a chispa divina, a luz oculta que brilha dentro do nosso ser, que essa luz se expanda por todo o nosso corpo, iluminando todos os seus órgãos e se espalhando pela nossa aura. E nesse ambiente, vamos tentar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Assim, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, está iniciado mais um programa Lux Esotérica, que durante esses dias está fazendo o estudo comentado do livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Anteriormente, até o dia 16 desse mês, nós estávamos estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. E todos os programas daquela série, O Lado Oculto das Coisas, com todos os comentários a respeito das grandes influências das forças ocultas e invisíveis que estão ao nosso redor, estão gravadas agora em um CD-ROM com 26 programas que foram ao ar tratando exatamente do lado oculto das coisas. Então recomendamos a vocês, ouvintes, que quiserem ter esse estudo para vocês ouvirem novamente essas palestras no seu carro, nos seus tocadores de MP3, adquiram aqui no site da Rádio Esotérica FM ou da Loja Esotérica Virtual este CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, que tem a sua verba arrecadada totalmente revertida aqui para a manutenção da Rádio Esotérica FM e também da Loja Esotérica Virtual. Contamos com o apoio de vocês. E também não poderíamos deixar de relembrá-los, amigos e amigas ouvintes, que vai ser nesse próximo fim de semana, um fim de semana prolongado, pois segunda-feira, dia 2 de novembro, é feriado nacional, dia de finados. Então, nós convidamos uma vez mais a vocês, ouvintes, para estarem conosco. Eu, o Dom Marcelo Rezende, o nosso querido Padre Ismael de Jesus Morales, estaremos fazendo um seminário, um encontro de cristianismo esotérico, chamado Agnose Cristã, que vai ocorrer nos dias 31, dia 1 e 2 de novembro, lá na Fundação Centro Teosófico Raja, que tem excelentes acomodações para nós ficarmos lá durante os 3 dias hospedados e fazendo os estudos do cristianismo esotérico. Estaremos lá abordando de forma sintética os temas dos livros O Cristianismo Esotérico, de Annie Besant, livros de Leadbeater, A Gnose Cristã, O Credo Cristão e A Ciência dos Sacramentos, e também o livro de Geoffrey Hodgson, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. São 5 livros que vão fornecer os temas desse seminário. Teremos lá palestras e conferências durante a manhã e a tarde, e à noite teremos apresentação de vídeos, também de música clássica. Vai ser realmente um ótimo fim de semana prolongado, meus amigos, num ambiente de muita paz, de muita harmonia, de muita espiritualidade. O Centro Raja tem acomodações para que possam pernoitar até 40 pessoas, com sala de vídeo, com sala de meditação, sala de palestras, um amplo saguão, uma biblioteca maravilhosa com 5 mil volumes, especializada essa biblioteca em temas da religião, do esoterismo, do ocultismo. Vocês não podem deixar de estar lá conosco. Por apenas R$60 a diária, com tudo incluso, 5 refeições, mais todo o conteúdo do seminário, meus amigos, R$180 os 3 dias. E se vocês quiserem ir também lá ao Centro Raja, em Itapecerica da Serra, para estar conosco apenas durante o dia, sem pernoitar, a taxa será de apenas R$30, com almoço incluso, meus amigos. Olha só que moleza! Se inscrevam, meus amigos, não deixem de conhecer a Fundação Centro Raja nesse fim de semana, dia 31, sábado, domingo, dia 1º, e segunda-feira, dia 2 de novembro, lá na Fundação Centro Raja. Anotem aí o endereço do site da Fundação Centro Raja, www.centroraja.org.br, www.centroraja.org.br. Acessem, vejam a programação e aproveitem, se inscrevam, meus amigos, para estarem conosco nesse próximo fim de semana, que vai ser realmente memorável, este seminário de cristianismo esotérico, que vai realmente ser uma oportunidade não só de estudar, mas também de relaxar e estarmos num ambiente de muita paz e de muita espiritualidade. E vamos dar prosseguimento, amigos e amigas, no nosso estudo desta fase aqui do programa Lux Esotérica. Estamos estudando o livro O Caibalion, que tem os temas da filosofia hermética. Então, nos recordamos, como sempre, esses temas do querido Egito. Estamos ouvindo aí de fundo a maravilhosa música de Philip Glass, Akhenaton, uma ópera composta sobre encomenda da prefeitura da cidade de Amsterdã. Estreou essa ópera Akhenaton no ano de 1983, e trata essa ópera da vida do grande faraó Akhenaton, tido por muitos como o primeiro entre os monoteístas, aquele que propagou a ideia do Deus Uno, e não poderia ser de forma diferente, realmente devido à grande sabedoria que este faraó possuía. Então, nós, nesse espírito, nós estamos aqui, amigos, para fazer com vocês esse estudo comparado, esse estudo comentado da filosofia hermética com os conhecimentos modernos e tudo aquilo que nós sabemos que está à disposição. E nós estamos chegando exatamente aqui nesse texto, no sétimo capítulo, que trata, tem como tema o todo em tudo. Então nós vamos justamente ler para vocês aqui essa temática, para que nós possamos fazer em seguida os comentários. E a frase de sabedoria do Caibalion, que precede esse texto, diz o seguinte: enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Assim diz o Caibalion. E o texto do Caibalion nos diz o seguinte com relação a esse assunto: quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração de que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo? E quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permiti-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética, está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. E diz o Caibalion na passagem citada acima: tudo está no todo. Mas note-se também a declaração correlativa que é também verdade que o todo está em tudo. Esta declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo, e vejamos agora o outro aspecto deste assunto. Os ensinamentos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo, e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus personagens, ou um pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, quer seja o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Então vamos fazer alguns comentários, amigos e amigas que estão aqui acompanhando ao vivo nesta quarta-feira o programa Lux Esotérica. Estamos aqui estudando o livro Caibalion, que no dia de hoje está falando sobre esta aplicação do princípio de correspondência, esta maravilhosa frase do Caibalion que diz: enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. E isso realmente era uma das grandes características, meus amigos, minhas amigas, daquela grande civilização egípcia, que durante dezenas de milhares de anos esteve ativa, trabalhando a espiritualidade do seu povo, daqueles que também aderiam à sua cultura, porque muitos sábios, isso já foi mencionado aqui durante esses programas, sábios de todas as regiões do mundo acorriam até a terra do Egito, a terra de Khem, esta palavra Khem que dá origem à química, que dá origem à alquimia, porque todas essas coisas foram ensinadas e foram verdadeiramente descobertas ali no Egito. Porque os mestres da fraternidade egípcia, da grande fraternidade branca, em suas instruções, nos legaram o conhecimento que aquela civilização tinha realmente um diferencial com relação a outras e principalmente com relação à nossa, meus amigos. Porque hoje nós temos, infelizmente, a apoteose daquele pensamento que antigamente era, pelo menos verbalmente, combatido, que era o princípio do paganismo. Hoje nós temos a apoteose do paganismo, meus amigos, porque as pessoas, na sua vida cotidiana, apenas se interessam e apenas vivem e sobrevivem por meio das coisas profanas, e existe realmente um intenso culto das forças da natureza. As pessoas se apegam aos prazeres, se apegam aos objetos e verdadeiramente cultuam esses objetos, e isso realmente é que é, no sentido pejorativo do termo, o paganismo, porque ser pagão não é simplesmente não ser batizado numa igreja cristã. Ser pagão é realmente viver uma vida profana, uma vida que tem como objetivo, que tem como fundamento a vida simplesmente material. E lamentavelmente nós vemos que o mundo civilizado, o mundo tecnológico, ele por si só, a tecnologia, a informação, todo esse fluxo de informações gigantesco que nós temos hoje, não é capaz de sozinho levantar, infelizmente, esse véu de ignorância, esse véu de ilusão que está sobre as pessoas. Porque, como bem disse Frei Beto, grande filósofo e pensador brasileiro, que pertence ao pensamento cristão, mas nas suas colunas de jornal, numa delas ele mencionou que a verdadeira religião hoje é a religião das grifes. As pessoas querem estar com grifes, querem vestir grifes, querem andar carros que têm grifes, que têm marcas, querem beber bebidas que tenham grife, que estejam sendo propagadas através de comerciais, através de anúncios, e ficam pensando e ficam praticamente o dia todo com isso na cabeça, que tem que adquirir coisas de marca, coisas de grife. E aí realmente esse chamado mercado capitalista tira proveito intensamente disso, porque aí surge o lado verdadeiramente tirano do capitalismo, porque essas marcas, elas são, né, dentro do pensamento explorador tradicional do capitalismo, são oferecidas, né? São coisas que absolutamente as pessoas não têm necessidade, né? E são oferecidas por preços altíssimos, que muitas vezes as pessoas sofrem muito para pagar ou sequer têm condições de comprar. Mas o fato é que nós vivemos essa era das grifes e das marcas, e há pessoas que se sentem, né, infelizmente, meus amigos, tristes, infelizes, porque não tem uma roupa de marca, não tem um tênis de marca, ou porque não tem o carro X, o Station Wagon Y, ou porque não viaja pela companhia aérea tal, ou porque não tem o relógio da marca tal, ou não tem o óculos de determinada grife. E as pessoas sofrem com isso, meus amigos. Isso é terrível, porque isso é justamente a, como nós dissemos, a apoteose desse mundo profano, desse mundo banal, né, que nós vemos, né, nos meios de comunicação, como é que uma pessoa consome tanta informação sobre essas coisas ilusórias, e a televisão principalmente recheada de violência gratuita, porque também o espírito que é alimentado ali é o espírito de sensacionalismo, que nada é mais sensacional, nada é mais espetacular e agressivo do que a violência. Isso tudo, meus amigos, está distante do que realmente existe e daquilo que nós, que queremos viver uma vida mais harmonizada, uma vida mais espiritualizada, deveríamos estar focalizando. Porque quando aquela civilização egípcia se organizou, e se organizou pelo governo, né, que infelizmente é criticado pela sociologia, porque dizem no Egito que era tinha um governo teocrático, né? E isso as pessoas chegam rapidamente à conclusão que era um governo tirânico, que era um governo que oprimia as pessoas. Nada é mais errôneo do que isso, meus amigos, porque a teocracia egípcia, na verdade, tinha o fundamento profundo na espiritualidade. Não era essa enganação que nós temos hoje dos governos atuais. O Egito foi, durante muitos milhares de anos, governado realmente por sábios. E a marca da espiritualidade, a marca desses verdadeiros sábios, é principalmente a humildade e o desapego. É justamente o que os nossos políticos hoje não têm. Não são humildes e não são desapegados, e a maior parte deles vão para o governo apenas para se locupletarem através obviamente, de todo o volume de dinheiro público que circula, das obras que têm que ser contratadas, e eles ganham propinas e tudo mais nos mais diversos setores. E é por isso que nós hoje em dia, ao oposto do que era naqueles tempos, daquelas civilizações antigas, somos governados por realmente um grupo de espertalhões, né, de analfabetos, a maior parte deles, pessoas sem cultura, e não vamos nem dizer da espiritualidade, porque se eles a tivessem, eles não estariam por aí fazendo essas barbaridades. Mas aquele governo divino que era, né, a teocracia egípcia, exatamente sentia essa espiritualidade humana, e tudo ali era dirigido para que os aspectos espirituais do ser humano florescessem, principalmente no aspecto artístico, né? Porque a arte, meus amigos, é a manifestação do nosso eu interno, da nossa alma, daquilo que está dentro de nós, do nosso inconsciente. Então, os grandes mestres egípcios incentivavam que os artistas, que os pintores, que os escultores, né, os músicos compusessem, esculpissem, pintassem imagens relativas à espiritualidade, relativas à transcendência, relativos a esse princípio que nós estamos estudando hoje, que fala exatamente da imanência da divindade. Porque esse aspecto do estudo, nós temos a dualidade, temos a transcendência de Deus e temos a imanência da divindade, né? Deus é transcendente e é imanente. Normalmente as pessoas falam muito da transcendência de Deus, e muitas pessoas localizam essa transcendência lá fora, no universo, dentro na manifestação das obras divinas, a beleza na harmonia da natureza. Mas poucas pessoas realmente falam e poucas pessoas realmente sentem com relação à imanência da divindade dentro do nosso ser, meus amigos, porque a imanência é Deus em nós, porque tudo está no todo, e isso é a transcendência. Mas o todo também está em tudo, está em cada parte, e é por isso que Deus, que a divindade, está imanente em nós. Então, nos diversos templos egípcios daquela civilização maravilhosa, a pessoa ia passando por uma série de experiências, uma série enorme de instruções, passando de templo em templo, em cada um deles, aprendendo diversos aspectos da espiritualidade e como equilibrar exatamente essas dualidades, meus amigos. Porque nós vimos aí nos princípios herméticos, nos últimos dias, que forçar um lado acaba fazendo, provocando o outro. Então, o caminho do meio, como preconizou o Gautama, o Buda, né, o grande iluminado da humanidade, cujas encarnações anteriores inclui exatamente o Hermes Trismegisto, cujos ensinamentos nós estamos estudando. Na verdade, é a mesma alma que existiu como Hermes, foi aquele que se libertou definitivamente como o Senhor Buda. Então, nós vemos que aí há uma coerência dentro dessa sabedoria. Aqueles templos egípcios faziam com que a pessoa aprendesse todos os aspectos da dualidade, o princípio do gênero, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, da correspondência, todos esses princípios que fazem com que o ser humano não só compreenda Deus como transcendental, mas compreenda Deus como imanente nele mesmo, e ensina essa maestria, a maestria de compreender que Deus está fora de nós, mas também Deus está dentro de nós. Então, daí que a pessoa, ao observar qualquer coisa fora, quer seja uma pessoa, um animal ou os próprios objetos da natureza, essas pessoas eram ensinadas e, pela sua própria realização interna, elas percebiam que ali estava Deus. Mas, principalmente, elas iam evoluindo até compreenderem que Deus está dentro delas mesmas. Então, nós compreendemos Deus tanto fora de nós como dentro de nós. E só assim, meus amigos, só isso, só este é o pensamento que pode pôr fim nessa ilusão desse nosso envolvimento exterior com a matéria, né? Desse mundo onde as pessoas, né, tão banalizadas que estão as coisas, elas se sentem tristes, se sentem deprimidas por não poderem consumir alguma coisa que foi divulgada ou que tem determinada grife. Isso é realmente uma futilidade, uma infantilidade abissal, meus amigos, porque isso não tem nada a ver com a verdadeira essência do ser humano. A nossa essência, que é divina, que vem da divindade, que vem de Deus, que vem do todo, ela se manifesta através das leis, essas leis herméticas que nós estamos estudando, e ao percebê-las e ao compreendê-las, e se nós dedicarmos momentos da nossa meditação, da nossa investigação, a compreender esses preceitos e enxergá-los no mundo lá fora e também no mundo dentro de nós, nós seremos capazes de transcender essa banalidade, de nos elevarmos acima desse mundo que banaliza as coisas, que diminui a importância do ser humano, dos animais, da natureza, e que cria desequilíbrios ecológicos, desequilíbrios na saúde, desequilíbrios também internos, psicológicos, e nos afasta da nossa verdadeira essência. Porque nós viemos aqui, meus amigos, para sim experimentar a matéria, mas não para ficar entretecido e ficarmos limitados por ela. Então, meus amigos, minhas amigas ouvintes, chegamos aqui ao final do primeiro bloco desse programa no dia de hoje, e vamos a um intervalo onde vocês vão ficar com o convite da loja esotérica virtual, para que vocês possam ter a condição de retornar um pouco da energia que vocês recebem aqui através do nosso programa. Se vocês tiverem disponibilidade financeira, apoiem a Esotérica FM, a rádio que traz música e sabedoria para vocês, e também a loja esotérica virtual, que está aí há 13 anos no ar, com o auxílio dos nossos associados, dos nossos simpatizantes, trazendo, levando esta tocha da espiritualidade, dos princípios espirituais, para todos aqueles que procuram por essas informações na internet. Então vamos ao intervalo, enquanto nós tomamos uma aguinha, vocês ficam com uma mensagem da loja esotérica virtual, amigos, e voltamos na sequência aqui com o programa Lux Esotérica. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, nossos amigos que nos acompanham ao vivo aqui nesta quarta-feira, são 21 horas e 36, quase 37 minutos. Estamos aqui irradiando muita paz, muito equilíbrio, muita sabedoria para todos vocês, amigos, nesta fase do programa Lux Esotérica. Estamos ouvindo aqui a sabedoria das palavras do Caibalion e fazendo os nossos comentários. E se você está nos acompanhando aqui ao vivo, agradecemos a sua audiência, o seu prestígio, amigos ouvintes, e também agradecemos, mandamos um abraço a todos aqueles que ouvem as gravações do programa Lux Esotérica através dos programas gravados que estão aqui no site da Rádio Esotérica FM e também no site da loja esotérica virtual. Vocês podem ouvir a qualquer momento na internet, mas se você quer estudar mais detidamente os nossos programas, já está à disposição de vocês, ouvintes, o CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, com os 23 programas da série aqui Lux Esotérica, que estudou o livro de Charles Webster Leadbeater, com todos os comentários, todas as informações sobre as influências ocultas e invisíveis que estão à nossa volta, que tanto nos afetam, e também tratando dos aspectos de como que nós mesmos nos afetamos, como nós afetamos os outros, como os ambientes e tudo isso nos afetam, meus amigos. Mas, retornando aqui ao Caibalion, nós podemos continuar aqui os comentários. baseado aqui no texto do Kai Bailon, que diz, continua aqui dizendo o seguinte: o estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos a separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação, o princípio de correspondência, manifestando-se nelas. E o princípio de correspondência é aquele que diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E no grau em que o homem realiza a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes nesta escala, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escala da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo da criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade sobre o seu aspecto estado, e o processo da criação começa. Dizem que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que seja alcançado um grau bem inferior da energia vibratória, em qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Esse processo é chamado de estado de involução, em que o todo está involuído ou envolvido dentro da sua criação. Esse processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase que esquecendo a sua própria existência, e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvidos usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado de a efusão da energia divina. Como o estado evolutivo, por sua vez, é chamado de infusão. O polo extremo do processo da criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio de volta do pêndulo, do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. E os preceitos são que, durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que finalmente se restringem e cessam, e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. ao passo que na efusão as forças criadoras manifestam compactamente e como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei da individualização, que é a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de vida altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usavam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo, a palavra contemplação sendo também frequentemente empregada. Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino que significa estender-se, desdobrar-se. E também no ato de atenção é que realmente há um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Então, meus amigos, esse texto, que é realmente brilhante, ele trata exatamente dos movimentos da divindade com relação à sua criação, mas que também está aqui conosco, está acontecendo, pelo que nós podemos inferir pelo princípio de correspondência, pois o que está acontecendo aqui embaixo na nossa vida tem correspondência, tem semelhança com aquilo que acontece lá em cima, meus amigos. E daí que nós vemos que o Caibalion não só confirma como aprofunda filosoficamente aquele princípio que em outras escolas nós estudamos, que primeiro há uma involução, ou seja, a chispa divina, o nosso espírito que promana, que emana da divindade, ele, por sua livre e espontânea vontade, emanado da divindade, ele toma para si esta tarefa de mergulhar os seus aspectos na realidade grosseira. E qual é o objetivo disso? É exatamente tomar a maestria, tomar a experiência que esses planos grosseiros têm, para que aquilo que é tão transcendental lá em cima, aquilo que é tão brilhante, venha ganhar a experiência aqui embaixo de toda a limitação, de toda a problemática que nós temos no plano, principalmente esse que nós estamos, o plano material, que é o plano da máxima limitação, né? E há pessoas que realmente, ao começar a estudar esses textos, ou pessoas que estudam também a religião e manifestam sua religiosidade, fazem um certo alvoroço ao comentarem aqui o plano físico, como se ele fosse realmente o verdadeiro inferno, que nós estamos aqui para sofrer, que o mundo, né, tomando as metáforas aí das escrituras sagradas, que esse mundo não passa de um vale de lágrimas, e que nós estamos aqui só perecendo, e que nós não somos daqui, e que nós somos realmente exilados, e que nós precisamos voltar para a nossa terra natal, ou como o filho pródigo retornar para a casa do pai. Esse movimento de retorno realmente existe, meus amigos, e é chamada a evolução. Mas se não tivesse acontecido primeiramente a involução, nós não teríamos condições de preconizar ou de desejar esse retorno lá para cima. Então nós não devemos demonizar, não devemos menosprezar o mundo material, meus amigos. Até pelo que foi ensinado aí pelo Caibalion, né? O todo está em tudo e o tudo está em todo. Ou seja, Deus está em todos os pontos matemáticos do universo, ou na formulação de Helena Petrovna Blavatsky, né? Não existe sequer um ponto matemático do universo que não seja inteligente. Ou seja, Deus está em todos os pontos desse nosso sistema solar e nele, como bem disse São Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então é necessário dar a devida proporção, a devida importância, inclusive para o plano físico, porque o plano físico nos oferece uma oportunidade maravilhosa, meus amigos, que nós não valorizamos. Aqueles que já podem, entre vocês que já podem ter estudado a respeito dos planos espirituais, sabem que eles são planos altamente energéticos, altamente brilhantes, onde acontece muita coisa ao mesmo tempo. Mas isso nem sempre é tão bom quanto nós imaginamos, meus amigos. Porque o nosso verdadeiro ser, o nosso caráter, a nossa consciência, ele é fabricado naqueles momentos onde nós podemos nos isolar e nós podemos refletir e pensar sobre as coisas, sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que nós fazemos, sobre as informações que nós recebemos. Então, o plano físico é o melhor lugar do universo para fazer isso, meus amigos. Não existe lugar nenhum do universo que seja tão sossegado quanto esse plano tridimensional onde nós estamos, meus amigos e minhas amigas. Porque aqui verdadeiramente é o lugar onde você pega o seu livrinho e você entra lá no seu quarto, tranca a porta e você pode ficar sozinho, se ninguém te interromper, é claro, né? Por algumas horas, lendo, refletindo, pensando, divagando, ponderando, e se a coisa evoluir mesmo, vocês irão meditar, vocês irão contemplar e quem sabe naquele reservado dos seus quartos, vocês poderão acessar até a consciência do êxtase, né? Porque isto que nós estamos dizendo aqui agora foi ensinado por um dos maiores dos sábios que esteve sobre a Terra, que foi o Mestre Jesus, quando ele ensinou a sua prece divina, que é o Pai Nosso. Ele, antes de chegar na Bíblia, no texto do Pai Nosso, precede a instrução de Jesus, que ele diz: retira-te para o teu aposento, né, e dedica essas palavras para o teu Pai que está em oculto. Então, é aqui nesse plano material, meus amigos, que nós podemos nos retirar, que nós podemos realmente nos recolher desta miríade de vibrações que existe no universo, e ali nós iremos fabricar, nós iremos nos recriar, né? É na verdade uma recriação, né? Não no sentido infantil e lúdico, mas no sentido consciencial e verdadeiramente filosófico. É naquele momento de privacidade que aqui no plano físico é o único lugar do mundo onde você tem quase, né? Agora com os celulares ficou mais difícil, mas quase nós temos a privacidade absoluta. Em nenhum outro lugar do universo existe isso, e em nenhum outro lugar do universo existe uma perfeita correspondência do nosso plano mental lá, está lá no plano espiritual, e uma correspondência física que é desse plano mental, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, meus amigos, é uma grande agência de recepção e transmissão de pensamentos, de vibrações. E se não existisse esse cérebro aqui embaixo, esse nosso sistema nervoso central, nós não poderíamos evoluir desta maneira que nós estamos dizendo aqui. Porque se vocês se retirarem para os seus aposentos e vocês forem ter lá com os seus botões, se vocês forem ali para orar, para rezar, para meditar, para realmente transcender e quiçá atingir o êxtase, que é o objetivo máximo, né? Atingir o êxtase é justamente se abstrair desse mundo e conseguir sentir a sua própria essência. Se vocês fizerem isso, vocês terão atingido o objetivo primordial da nossa estada aqui. Porque as leis do Kybalion nos indicam exatamente que o todo está em tudo e o tudo está em todo. E nós podemos ver isso por um processo de correspondência, meus amigos, no nosso corpo físico, né? Porque nós levantamos de manhã, sonolentos ainda, e olhamos no espelho, vemos aquela imagem, né, despenteada, desgrenhada, né? Muitas vezes a gente nem se reconhece direito quando levanta, mas você olha para aquela imagem e você diz: eu sou essa pessoa aí. Nós imputamos ao nosso corpo, ao nosso ser, esta unidade, né? Mas será que nós somos unos realmente? Hoje a ciência sabe que o corpo humano, com o qual nós nos identificamos, pelo menos nesse horário matutino aí, quando nós levantamos, que ele é composto por cerca de 4 trilhões de células, meus amigos, minhas amigas. Ou seja, o nosso corpo é uma comunidade de seres vivos, né? Mas nós olhamos no espelho e nós nos achamos unos. Nós encontramos uma unicidade no nosso próprio ser. E quando, né, nós jamais fazemos essa pergunta que eu vou fazer agora e que vocês deveriam meditar sobre ela, né? Em que ponto dos seus corpos vocês estão, meus amigos? Vocês estão na cabeça? Vocês estão no coração? Estão no estômago? Será que vocês estão lá na pontinha do dedo, do pé? Né? Muitas vezes quando a gente trupica por aí, bate no canto da mesa, em algum outro lugar, e aquele ponto do corpo começa a doer, aí nós dizemos: olha, o negócio está doendo, você acha: olha, eu estou lá naquele ponto. Mas aquele ponto ficou durante anos lá, esquecido. Jamais nós nos identificamos com esses pontos distantes aí do nosso corpo material. Isso prova, meus amigos, que mesmo no campo humano, nós não temos a perfeita concepção do que é esta unidade que nós imputamos a nós mesmos, mas que, em verdade, esse nosso corpo físico é uma comunidade de células vivas, né? E até alguns cientistas mais materialistas dizem assim, que nós somos um conjunto de micróbios, né? O que é uma visão um pouco dantesca, né? Mas que nós queremos dizer com isso tudo, meus amigos, que na verdade nós somos seres que têm uma correspondência com esse o todo está no tudo e o todo está em todas as coisas. Porque se nós não fôssemos assim, meus amigos, nós não poderíamos realmente nos imputar esta unidade que nós percebemos. Ou seja, mesmo no nosso corpo físico, nós somos o Deus, nós somos a divindade do nosso corpo, né? E nós não percebemos isso. Então, por correspondência, cada ser humano, cada ser vivo, cada entidade nesse nosso plano de existência, ela é uma célula, né? Cada um de nós é uma célula da mente divina, do corpo físico de Deus, do corpo emocional ou mental de Deus. Nós não estamos separados de tudo isso, meus amigos. Nós realmente somos unos com Deus de uma forma tão total quanto nós somos unos com todas as células do nosso corpo. A nossa consciência está imanente em todos os pontos do nosso corpo. E jamais nós poderíamos estar separados desse princípio, porque cada um de nós manifesta ele até na sua vida cotidiana. Se assim não fosse, nós, ao levantarmos, até não lembraríamos de quem nós somos, e nós, quando batêssemos o pé, na verdade gostaríamos de tirar fora aquele dedão que está doendo, mas na verdade nós sentimos uma unidade. E quando nós atingimos o êxtase místico, o êxtase religioso, e nós transcendemos a nossa mente, essa mente que, como Blavatsky bem disse, é a grande assassina do real, porque nos afasta de uma perfeita conexão com as coisas. Se nós transcendermos essa mente, por trás da mente concreta existe uma mente mais abrangente, existe uma consciência que nos faz sentir unos não só conosco mesmo, mas também com o nosso próximo, com as outras pessoas e com o universo. É aquela mente que os ocultistas chamam da mente búdica, a consciência búdica que tudo inclui, ou também podemos chamá-la de consciência crística, porque tanto o Buda quanto o Cristo alcançaram a realização do que significa isso que eu estou dizendo, meus amigos. Porque eles se sentiam unos com as pessoas, eles se compadeciam com os sofrimentos de todos, principalmente a nossa ignorância espiritual, e é por isso que eles vieram não só para curar o corpo físico, mas principalmente para sanar as nossas mentes e os nossos espíritos. Porque esses instrutores divinos que estiveram aqui, eles residem a sua consciência, eles ancoram a sua consciência nesse plano búdico, nesse plano crístico, que nada afasta, que nada separa, mas que une a tudo e a todos. E aí, só nesse momento aqui nós percebemos o quão grande era e profunda era a consciência do Buda, ou quão grande e tão profunda era a consciência do Cristo, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Porque somente uma pessoa que realizou em perfeição, em sentimento, em ação, em pensamento, em intuição, em visão interna, é que pode dizer uma coisa dessa tão profunda: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim, e eu estou em vós. Foi isso que Jesus disse, porque ele se sentia uno com Deus, mas também se sentia uno, ligado com o seu semelhante, e daí que do seu coração transbordava tanto amor, tanta ternura, tanto carinho pelos homens, e por isso que ele tanto se sacrificou para que nós tivéssemos acesso a essa inspiração e a esses ensinamentos. Então devemos a Hermes, o Thoth, o três vezes grande, muito dessa inspiração. Devemos a todos os sábios, a todos os santos que demonstraram na prática isso que nós estamos fazendo, meus amigos. Então compete a nós realizar aquilo que ensinou o Cristo, e quando nós tivermos a oportunidade, devemos nos recolher aos nossos aposentos e rezar e orar para o Pai que está em oculto, esta não só repetir aquelas palavras do Pai Nosso, mas verdadeiramente realizar essa comunhão com a divindade que brilha dentro de nós, meus amigos. E é com essas palavras que nós finalizamos hoje, amigos e amigas ouvintes, o programa Lux Esotérica desta quarta-feira. Muito grato pela audiência de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. 51 amigos que estão aqui ao vivo conosco e também a todos vocês que também estejam ouvindo as gravações desse programa, tanto na internet como no CD-ROM, que vai estar disponível também sobre esta série de programas sobre o Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E para finalizar aqui, como diria aquele magistrado, com chave de ouro toda esta vibração, vamos então pronunciar o mantra do ser interno, reconectando a nossa natureza com a nossa divindade interior. Convido a você, amigo e amiga ouvinte que estão nos acompanhando nesse momento, para relaxarem o seu corpo, para fecharem os olhos, respirarem mais lenta e profundamente. Vamos procurar uma vez mais reconectar aquela chispa divina, aquela luz branca que refulge no centro dos nossos corações. Vamos visualizá-la pulsando dentro do nosso corpo e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas. Fiquem com a bênção do Mestre, que esta energia maravilhosa se derrame sobre as suas cabeças e que cada um de nós que está unido nesta maravilhosa egrégora espiritual, que existe como uma realidade no plano mental, no plano da mente de Deus, que nós estamos separados fisicamente, mas unidos em espírito, esse espírito agradabilíssimo desta comunhão e que nos une através do estudo, através do aprofundamento desses textos, desta sabedoria, que nós fazemos votos que se tornem numa prática e numa via de autorrealização para todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar a serviço desta sabedoria, a serviço de vocês, meus amigos. Agradecemos a audiência, o apoio, o seu prestígio, o seu patrocínio daqueles que têm condições de nos apoiar materialmente, porque esse trabalho é um trabalho muito humilde, mas é feito de todo o coração, feito para realmente ecoar dentro da sua dimensão, para aquelas pessoas que nos procuram e que estão buscando essa luz que nós sabemos que já está dentro de vocês e que nós fazemos esta força, transmitimos este conhecimento, essas informações, para que essa luz brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. Até a próxima oportunidade, amigos e amigas ouvintes, aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na Esotérica FM, às 21 horas, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Um grande abraço, amigos que estão ao vivo aqui conosco, e a todos que estão nos ouvindo nas gravações. Até a próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica, na Esotérica FM, que traz música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.